vez que a gente se olhar. Oh, bater saudade e der recaída. De que valeu a gente separar? Oh, de que valeu me expulsar da sua vida? Eu sei que não devo mais, não vou negar. Quando você me liga, cinquenta. Soleira e botas longas e barbas longas de ouro brilho do seu colar. Malache frio de guarava, sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho invisível. O meu velho indivisível. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, com a luz de sol. A bandita matutina e transparente cortina ao meu redor. Eu disse que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Avô, avô e pai. Eu cruza a poeira. De fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pare-se olhos tão profundos que amarram as pessoas que ficar, mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de aforrar. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se o vale foi de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Yeah. É buscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, tirando na carrapeta, no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta. Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Não reclamar! Ah! Aforrar. Afoi, pai. YV477. Rádio Cultura FM. Poços de Caldas. 89,5 MHz. A Rádio do Povo. Em FM estéreo. Cultura FM. Seu amor eterno. Ouvir a cultura é bom demais. Atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel do mochê, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Se tudo passa, talvez você passe. duas e três. 2:11. We both lie silent and still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Suave, quase que formal.

two hearts that beat as one. Our lives have just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. My love, oh, Lord, I'll be your.